alegria. Eu consegui vencer mais um obstáculo na minha vida. Eu consegui mais um pouco e estou mais feliz. Hoje é um dia muito feliz. Vitória.